Deus me formou e quem poderá Senhor que está aqui presente em nosso meio nesta tarde, chave para confirmar grandemente a vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos fazer assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui trazer uma reflexão acerca desse texto sagrado, a qual possamos aprender e extrair grandes lições acerca daquilo que o Senhor Ele pode fazer, Ele pode operar e já está fazendo para que o nome dEle venha ser glorificado. O texto que nós lemos aqui nos diz que era um dia de sábado, e como nós sabemos que o sábado, os judeus guardavam a lei de o sábado não poder fazer um tipo de serviço e nem tampouco exercer nenhum tipo de profissão, pois o sábado era um dia que o povo se reunia na sinagoga para estar ouvindo acerca das escrituras, acerca das leis que Deus havia dado através de Moisés. E durante esse sábado, o povo se reunia em um espaço chamado sinagoga, para nós entendermos que a sinagoga, ela foi um local apropriado, depois que o povo judeu foi para o cativeiro, e o templo em Jerusalém agora está totalmente destruído. Então, segundo o que as escrituras nos diz, é que os judeus que ainda ficam em Jerusalém e nas demais cidades ao redor das aldeias, eles agora começaram a levantar a sinagoga para estar prestando um culto de adoração e de glorificação ao nome do Senhor. É importante nós lembrarmos, irmãos, que nesse texto que nós lemos, a Bíblia nos fala que havia uma mulher que há 18 anos, ela estava agora cometida por uma enfermidade, e essa enfermidade não era nada da carne, não era nada da questão física, mas o texto sagrado é muito enfático em dizer que essa enfermidade era causada por um espírito maligno. Imagine agora a situação desta mulher, que há 18 anos o adversário havia mantido ela presa nesta situação e com essa enfermidade, a ponto de fazer com que esta mulher andasse totalmente encurvada. E o que fala, que me chama a atenção, é que essa mulher, ela ia e voltava, ela ia e voltava, ela ia e voltava à sinagoga, porém o seu problema não era resolvido, segundo o que a escritura nos diz. Só que num belo dia, era um dia de sábado mais uma vez, e agora a Bíblia diz que ela vai para a sinagoga prestar um culto. Só que quem está na sinagoga? Jesus. E aonde Jesus está, irmão? Tudo é diferente. Tudo é uma maravilha. Tudo, aleluia, que está tão errado passa a dar certo. Aquilo que está preso, Jesus solta. Aquilo que está amarrado, Jesus desmarra. Aquilo que está sendo oprimido, Jesus ele liberta. Porque aonde Jesus está, o milagre acontece para a glória do Senhor. Esse dia é o dia da bênção desta mulher. Ficava ali agora assentado, o rabino pede. Chega de andar curvado. Hoje é a noite que Jesus vai fazer você olhar para cima. Abraão foi um homem que percebeu em meio às dificuldades, sim ou não? preso à opinião do homem. Deus não está preso ao que o homem possa pensar ou analisar acerca da tua vida. Tem gente que pode olhar para nós e dizer assim: mas ele não é merecedor de estar aí, ela não é digna de estar aí, mas quem colocou foi Deus. Tem vitória vindo na tua direção. desdobrado no chão. Aleluia, Jesus. A tua casa, a tua família está guardada debaixo do esconderijo do Altíssimo. Presente aqui em nosso meio. e essa carta ela está selada, só que na frente dela está escrito em letras de fogo: vitória. Juntamente com oração em favor das ofertas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não há necessidade que hoje nós fazemos o apelo, porque todos aqui já aceitaram Jesus, está com Cristo, Senhor Jesus, e o nome dele tem sido glorificado na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos na tua presença, Pai. Meu Deus, abençoa meus filhos que estão ajudando com teu voto, com a tua oferta, com o teu dízimo, Senhor. Meu Deus, continua prosperando, multiplicando, Pai, repreendendo o devorador, o vingador, o cortador, a miséria, o olho grande, meu Pai. Meu Deus, abre as portas dos céus, meu Deus, e confirma a sua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A senhora de Deus vai estar passando aí. Deposita o teu voto, deposite a tua oferta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus continue prosperando e multiplicando mil vezes mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Lembrando, glória a Jesus, que domingo agora já é amanhã, né? A partir das 8 horas da manhã, nós já vamos estar aqui em oração para mais um culto do jejum das causas impossíveis. Pastor, mas qual é o propósito deste culto? Se você tem uma causa impossível, né, de ser resolvida, algo que você almeja receber das mãos do Senhor, durante esse culto, dentro desse propósito, você vai estar apresentando a Deus em santo jejum e consagração ao Senhor. Lembramos que o culto começa às 8 horas e termina às 10 horas da manhã. E após o culto, todos nós já conhecemos, fazer um café de confraternização. Cada um traga aquilo que você pode: um bolo, um suco, um café, um pão, enfim, Deus Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã de bênção e de vitória. Então, não perca, domingo, agora, já amanhã, a partir das 8 horas, estaremos aqui nesse grande culto do jejum das causas impossíveis. Amém? E quando esteja, vai ser uma bênção para nossas vidas, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos pedir alegre e contente. Diga-se comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem quiser receber a unção com azeite, minha frente, estarei ungindo a todos e orando em nome de Jesus. Oh, que bênção.